soprem suas fitas cassetes, meus queridos! Eu sou o Vivacqua e este é um Nerdrops de games diferente. Esse é o Nerdrops News Game Radio. O Game Talk ficou para a próxima semana e, intercalando cada notícia, um bloco com duas músicas escolhidas pelos mestres gamers da internet. Fique sempre ligado no Twitter do Nerdrops e no meu Twitter, porque quando formos gravar esse programa, eu vou pedir músicas usando o Twitter. Aqui comigo está o Giba. Fala, galera. Eu já fui ninado com uma música de 8 bits. E direto do Sob Controllers, o cara com o cartão de visita mais fenomenal de toda a Campus Party, Rubens Cavalheiro. Daí, pessoal. E ME2 é animal. E a minha frase de música é Capcom, you win. É simplesmente isso. Nós vamos tocar neste programa somente músicas 8-bits. Não teremos leitura de e-mail, será um programa de rádio. Vamos para a primeira notícia? E como havíamos falado semana passada sobre a coletânea em HD do Metal Gear Solid, parece que tudo é moda e tudo, toda moda é boa. No caso dos games, porque a gente sai ganhando. A Ubisoft confirmou oficialmente que vai lançar a série Splinter Cell e Prince of Persia em HD, só que com uma vantagem para o PlayStation 3 em 3D. Pro pessoal que já tem o 3D, já tem a TV. Pra você que já gastou 5 mil reais na sua TV e tem uma TV 3D e está usando o PlayStation 3, e a nova leva de jogos estão todas vindo em 3D, estão todos vindo em 3D, tem mais coisa pra você jogar. Quem não jogou, eu não consegui jogar os Prince of Persia, meu computador não rodava. Na época, o meu videogame não tava com pirataria e eu não queria comprar porque eu não sou muito fã. A gente pode ser chamado de hereges por não ter jogado, então, cara? Porque eu também não joguei Prince of Persia. Eu acho que não. Eu acho que se você não tiver jogado o Prince of Persia clássico, aí você é um herege, porque afinal de contas... Ah, não, joguei. Do doizão lá. Afinal de contas, esse é um programa de rádio old school. Mas assim, eu acho uma... Pra mim, eu acho uma ótima. É a Sony provando aí, trazendo cada vez mais jogos em 3D pra deixar os jogadores, né, que de PlayStation 3 cada vez mais felizes, com cada vez mais produtos em 3D, né? Tentando justificar também o preço de uma TV de 5 mil reais, né? Tem uma diferença básica entre as outras empresas e a Sony. E não veja isso por um lado negativo, pessoal. Eu acho que a Sony começou a tratar os seus consumidores como investidores. Porque o pessoal tá investindo na marca da Sony. Porque você tem que comprar uma TV 3D. Se você tem um PlayStation 3, você comprar uma TV 3D da Sony é grande. O Guilherme Costa mesmo tava falando aí pra gente que o home theater dele é da Sony. Então quando ele liga a TV da Sony e o PlayStation 3, ele tá tudo interligado pelo HDMI. Liga tudo, cara. Tudo liga tudo, de uma vez. É lindo. Isso é só uma vantagem, mas é uma vantagem exclusiva para os donos do PlayStation 3. O chato é que a Ubisoft não confirmou nada sobre outras versões, só sobre a versão do PlayStation 3. Essa coletânea aí, tanto o Splinter Cell, o Prince of Persia, é a oportunidade de quem não jogou ver ainda a versão em HD, né, cara? Quem tiver a oportunidade de ter a TV 3D, né, que o meu sonho é ter uma 3D Sony. Olha aí, ó, o merchan. Pessoal, não achem que o 3D agora é aquela coisa de, ah, o Prince of Persia vai ter os monstros jogando pra fora da tela, a espada do cara, a arma do Sam Fisher no Splinter Cell vai vir apontar na minha cara. Não. Se você puder, todos os shoppings hoje em dia tem uma TV 3D. Não é a questão da coisa sair, é dar um campo de profundidade único. E no Prince of Persia, que tem aqueles puzzles, e o Splinter Cell, que tem toda aquela dimensão de você poder cumprir a missão de vários ângulos diferentes, entrando por várias entradas diferentes numa missão, você vai poder ver os detalhes saltando. É mais uma vantagem de errado. É como melhorar o seu computador. Antes você só vai ver mais detalhes, só que agora com um grau de profundidade. O bacana, cara, é que você vai poder adquirir direto pela PSN, né? Se todos os jogos de PlayStation 3 saíssem pra vender na PSN, cara, o jogo justo não ia poder defender mais, né? Porque o pessoal ia comprar, não é nem o preço de importação, ia comprar o preço, o mesmo preço que o americano paga. O valor do dólar direto do dia ali, né, cara? Muito bacana isso. Tá a vantagem do jogo justo. Inclusive, semana passada, o Giba e a Ira Croft conduziram uma entrevista muito boa com o Moacir. A vantagem do jogo justo é, jogos de lançamento estavam cento e poucos reais, R$99, coisa que na conversão do dólar muitas vezes não bate. Se o dólar tá 1,80, 1,90, alguma coisa assim, se o dólar tá um pouco alto, $60 mais a taxa de importação era pra dar no mínimo 110, 120 reais. Só que conseguiram baixar ainda mais o valor. Então, o jogo justo continua sendo uma boa ideia. Por mais que tenha sido confuso o que aconteceu no dia, foi o primeiro dia, gente. Nós vamos torcer para que dê certo. É o começo de uma iniciativa, né, cara? Tem que valorizar o mercado como um todo, né? Mercado nacional. Só para uma informação aí, finalizando, sobre o Splinter Cell e o Prince of Persia, os dois vão estar disponíveis a partir do dia 22 de março, tá? Por $39.99 cada. E vai ter, além da mídia física, vai ter também na PSN, como o Rubens tinha falado. Os jogos já estão disponíveis, o Prince of Persia, desde o ano passado, só que eles já estão em HD, mas a conversão para 3D não. Não temos uma nota oficial se quem comprou essa versão vai simplesmente receber um update e o jogo vai passar a ser 3D, ou se vai ter que comprar uma versão 3D, porque querendo ou não, é uma função a mais. Era isso que eu ia perguntar. Na dúvida, ô Vivaca, eu acho mais interessante a pessoa esperar, né? É, se você está pensando em comprar o Prince of Persia na PlayStation Network, espere. Espere, por favor. E vamos para o nosso primeiro bloco de chiptunes. Lembrando que hoje só iremos tocar clássicos da era 8-bits. Muita gente que eu pedi música no Twitter ficou meio perdida, porque não sabia 8-bits. 8-bits, para quem não sabe, são o Nintendinho ou o Phantom System, se você é brasileiro, o Master System, o Game Gear e o Game Boy. O Atari também entra na classificação de 8-bits, mas eu não me lembro de nenhuma música e ninguém pediu. Então hoje vamos tocar só músicas nesse nível. Vamos pro primeiro bloco. Thank you. Esse foi o tema de Psycho Fox, pedido pelo Mosquito, do Soundtest, um podcast fenomenal. E, em seguida, do nosso aniversariante, o Guizão, uma versão, eu nem sei se tem jogo, mas eu deixei tocar porque foi o aniversário dele, ele agora está aqui em Brasília, versão do Blues Brothers, ou os Irmãos Cara de Pau, em 8 bits. E para o pessoal nostálgico, né, foi lançado aí um mini arcade, né, cara, um negocinho pequenininho assim, chamado de Nanocade, que é nada mais nada menos que um velho laptop transformado em uma máquina de arcade, aquela classicão que você tinha no fliperama perto de casa, enchia de ficha, pedia tudo o troco do pão lá pra mãe pra comprar ficha. Tem agora pra estar nas suas mãos aí por $350. É muita grana isso. É muita grana, mas pelo menos o cara que fez deu um acabamento de cair o queijo. Gente, é um mini fliperama, você vai colocar o seu netbook lá dentro e instalar emuladores, ou até jogos que rodam no seu netbook. Emulador é mais garantido, né? Cara, é muito bonitinho. É muito bonitinho. Cara, imagina jogando de novo um Double Dragon, um Alien vs Predador ali. Nossa, que a nostalgia batendo forte. Foda. E pros corajosos, na matéria ainda tem um link de faça você mesmo. O cara dá todas as medidas. O cara bota até link pra onde você comprar botão de fliperama. Aqui no Brasil temos vários e vários grupos de modders, né, que fazem isso, transformam videogames em arcade, computadores, notebooks em arcade. E esse aqui é prático porque ele é pequenininho, né? Ele ocupa o espaço de um laptop normal aberto. É, inclusive, lá na Campus Party tinha algumas coisinhas lá, não relacionadas mais arcade, mas tinha aqueles PCs mesmo, eles faziam cada modificação, tu ficava realmente muito diferente, ficava muito louco. E eu acho que esse cara aí, o que ele passou também é bem nessa ideia, e fora o visual assim, é um puta item de colecionador isso. O cara trabalhou bem, cara, o acabamento tá animal, cara. Black Piano, tá? Cara, Black Piano é a cor de eletrônico, né? É lindo, não, é lindo. Se você chegar nisso, tirar um negócio desse de uma bolsa e botar em cima da mesa numa convenção, cara, acabou. Não, sério, é bonito. Ele botou saídas USB à parte pra você conectar joysticks ou mouse, lógico, né? Porque é sempre bom. Colocou coolers. Ele fez um serviço mais que completo. Cara, ele produziu um software de interface pra rodar os emuladores. A interface ele próprio, você escolhe o jogo, já dá um preview na tela. Ó, magnífico. Eu sei que é muito mais fácil morar nos Estados Unidos, onde qualquer loja de ferragem tem todo esse material que você pode fazer um produto que, pra mim, isso aqui parece um produto de luxo, sem brincadeira. Agora, uma coisa que não tá mostrando aqui é relacionado qual o tamanho que o cara colocou, né? Pra qual netbook? Que netbook hoje em dia tem de 8 polegadas monitor até 10, né? E, apesar que o meu é 12, o meu não é um netbook, já é um notebook mesmo. Não sei o que dá pra considerar e também qual que é o tamanho disso. É, também não sei, mas pelo que eu vi nas instruções, você também pode fazer com computadores normais, basta ter um monitor pequeno ou alguma coisa assim. Eu acho que é fácil de fazer pra quem entende. Se eu fosse começar do zero, eu ia perder uns 3 dedos e aí não ia conseguir nem segurar o manche nem apertar botão. Estudantes de eletrônica, cadê vocês, hein? Mas fica aí o link, se alguém tiver coragem e fizer e quiser mandar pra gente, ou conhecer alguém que tem algo parecido, manda as fotos pro nosso e-mail, nós queremos ver, porque esse é o tipo de coisa que mexe com a gente. Quer pegar uma coisa que tá meio encalhada e transformar numa peça gamer. Cara, isso é uma peça gamer de design. Porque é lindo o acabamento que o cara fez. Sério, gente, Nanocade, meu coração bate mais forte. E vamos pro próximo bloco de músicas de mais chiptunes pra vocês. We'll be right back. E no bloco anterior de músicas, tocou o tema dos Jogos de Verão, pedido pelo Jurandir Filho do Cinema com Rapadura. E quem foi esse que pediu a outra música, Giba? Foi eu. Que música é essa? Do Phantasy Star, a música que eu vou falar pra você, praticamente o meu primeiro jogo de RPG que eu joguei na minha vida foi esse Phantasy Star. Estragou sua vida, foi isso? Não, pelo te contrário. Te levou pro mau caminho. Estragou. Não, nós sabemos que te levou para um bom caminho, mas o que os seus pais acham... A minha teoria é o seguinte, videogame só faz bem quando você traz o primeiro milhão pra casa. Fala assim, porque eu joguei videogame, mamãe, aqui está o meu primeiro milhão. Até lá a gente vai... Você pode estar ganhando 10 mil por mês que vão te achar vagabundo ainda. É, como até agora eu não trouxe nenhum, só trouxe gás, então eu tô um pouco atrasado. Você? Olha só. E depois de Final Fight Double Impact, mais um jogo que vai vir também aí pra PSN. A Capcom tá lançando agora Bionic Commando Rearmed 2, agora também na PSN. Eu acho que isso é até mesmo uma tendência, eles pegarem esses jogos mais antigos e já jogar de novo pro PS3 na PSN e também no Xbox pra live. Eu mesmo, essa semana eu ainda soltei uma assim, que eu tava com muita vontade de jogar SimCity 2000. Então muitos desses jogos, um pouco os mais antiguinhos, a galera tem muita vontade de jogar e eu acho que isso é totalmente válido e tá, e acaba com cada vez mostrando mais aí que tá atendendo os nossos jogadores. Mas esse é a continuação do remake. Tem o Bionic Commando Rearmed, que é o remake completo do primeiro, e esse, a continuação do remake. Inclusive com um botão de pulo, que os fãs estão indignados. Mas os fãs estão indignados, porém, não. Porque pra pegar 100% do jogo, dos achievements e dos troféus, tem que completar as fases sem pulo. Então tá, olha aí, meus só queridos. Se você acha que você é hardcore, não reclama que a Capcom botou pulo. Reclame não. Pegue todos os troféus e mostre. Esse joguinho aí tá vindo com uma pegadinha, né? Qual a pegadinha? Com a pegadinha do DRM, né, cara? Pô, essa não é pegadinha. Essa é começão de rabo, hein? Sabe como que funciona esse esquema, né? Ele trava, né, o jogo de uma maneira que você só vai poder jogar na seu console, com seu login, não vai poder fazer os esquemas aí possíveis, né, na PSN. Tanto que tem aqui, né, tem a comunidade, né, no Drops, acho que no Facebook, né, Drops de Games ali, como fazer. E agora, e... né, cara? Agora uma pergunta pra vocês. Além do Bionic Commando e do Final Fight, existe outros jogos que tá nesse esquema de travar com o login? Porque isso é importante até mesmo a gente saber, porque tem muitas pessoas que faz o esquema de divisão entre 5 pessoas, né? Pelo que eu estou sabendo, é o seguinte. O Warhawk, vocês lembram daquele Warhawk, que foi o primeiro jogo que controlava com 6 axes e tal? Ele tem o DRM e o Gran Turismo Prologue. Mas agora que já saiu o Gran Turismo 5, o pessoal não tá se importando. E esse jogo Warhawk não vende muito mais, então esses são os que eu sei. O Final Fight Double Impact e agora o Bionic Commando. É provável que a Capcom vai continuar fazendo isso. O que é esse DRM que o pessoal fala? Você só vai conseguir jogar depois de autenticar sua conta online, ou seja, se você estiver sem internet e quiser jogar videogame, não dá. Se você tem um PS3 offline, comprou esse jogo enquanto ele estava online e, sei lá, acabou a internet na sua casa, alguma coisa, você não vai poder jogar. E aquela história de dividir. Por quê? Porque você tem que estar logado na conta que comprou o jogo. Por exemplo, eu, o Rubens e o Giba dividimos uma conta e eu comprei o Bionic Commando Rearmed. Aí, quando eu tô lá jogando, o Rubens entra e vai jogar. Ele não pode entrar na conta dele, ele tem que entrar na minha. Então, na hora que ele entrar, eu vou ser desconectado, porque uma conta entrou, e aí o jogo vai sair. É isso, é uma maneira de... limitar, né, mesmo. É, de limitar, porque vale lembrar que esse negócio de divisão de contas funciona até pro PSP. Eu tinha um PSP que eu dividia com mais 4 pessoas. Então, o Metal Gear Solid, num dia que tava em promoção por $30, nós dividimos entre 5 pessoas, ficou $6 pra cada um. Pagamos $6 no jogo original. Isso é... o pessoal fala, ah, mas isso é justo, isso é injusto. Primeiro, vamos pegar o lado da empresa. A empresa chegou e viu que o jogo foi baixado 5 milhões de vezes. Mas viu que vendeu 1 milhão de cópias. O que que aconteceu? 4 milhões de vezes o jogo foi apagado e baixado de novo? Não. O pessoal sabe. Tanto que a Square Enix não deixou o Kingdom Hearts Birth by Sleep sair na PSN pra PSP. Só em versão UMD. Então a galera do PSP Go não conseguiu jogar. Então essa facilidade pode estar limitando um pouco algumas empresas de estar lançando, então, alguns games na PSN. Pois é, e quem é que mais perdeu com isso foi a Capcom. Porque a Capcom não faz jogos só de DVD, ela faz jogos versus. Então ela lançou o Super Street Fighter Remix HD e viu que tinha, sei lá, 200 mil cópias vendidas e 1 milhão de pessoas jogando. Eu tô dando um exemplo, não são esses números. Ela fez a mesma coisa com Marvel vs Capcom. Quando ela viu, tinha mais do que o dobro de pessoas jogando. Eu dividi esses dois jogos. Ou seja, eu dividi pra jogar com um amigo meu, ou seja, só eu e ele compramos. Na teoria, isso é legal, mas na prática, a Capcom queria que o jogo vendesse o número de pessoas que estão jogando ele. Não adianta falar que a empresa está sendo injusta, sabe? Então, mas daí o modelo desse de 5 instalações é que tá errado, né? Por exemplo, o modelo do Zeebo, que ele faz associação única com o videogame. É, o modelo do Wii também, né? Do Wii, é. Lacra junto aquele console e aquele jogo, acabou. Pois é, agora, o que que aconteceu? É porque a Sony, ela quis fazer isso porque você pode compartilhar os jogos de PSP. Desde que ela começou a lançar os jogos de Play 1, eles rodam no PSP e no PS3. Uhum. Então você pode simplesmente começar a jogar no PS3, você fala, vou viajar. Você copia o jogo, que ele tá compartilhado com o seu PSP e com o seu PS3. Você simplesmente copia o jogo, copia o save e continua a jogar no PSP. E os PSPs mini também valem para isso. O que que aconteceu? Por causa de uma boa ideia. Lógico, o que que acontece quando você tem uma boa ideia? Pessoas tiram vantagem. Alguém teve uma ideia melhor ainda. Vou dividir com os meus amigos. Porque são 5 slots. Se fossem 2 slots, o pessoal não perdia tanto dinheiro. Mas 5, cara, pagar a quinta parte de um jogo é uma coisa fantástica. É a proposta que todo mundo quis. Então, aí vai do próprio marketing do PlayStation fazer, aproveitar essa brecha e trabalhar em cima, né? Fazer o jogo já, fazer você compartilhar o mesmo jogo com teus amigos, talvez. Mas aí o que que acontece? Tudo é compartilhado. Não são só os jogos. Músicas de Rock Band são compartilhadas. Mapas de Call of Duty. Por que que a Activision tá pé da vida com o PlayStation 3? É mais difícil. Difícil atualizar a versão do PlayStation 3, pelo que eles falaram, depois que deu o bug, conseguiram desbloquear o PS3 e hackearam a versão do jogo. E as pessoas estão divididas entre 5 o número de mapas. Então, no 360, que é a maior base instalada, maior do que até de PC, o mapa vendia 1 milhão de cópias, é porque 1 milhão de pessoas tinham comprado. No PS3, tinha 1 milhão de pessoas jogando naquele mapa, mas só 200 mil tinham comprado. E é um prejuízo que, no caso dessas empresas, é enorme, porque elas vendem quantidade massiva. Pô, Infinity Ward tá tomando, por mais milionária que ela seja, Infinity Ward tá tomando um prejuízo muito grande. Vamos para o nosso terceiro bloco de melodias chiptuniescas. E já voltamos. We'll be right back. pedido do Diego GC, do Fênix Down, meu velho camarada chapa, e pediu a música do Bionic Commando. E o Marcelo Salgado, do Pode Comer, do site Comer com a Mão, pediu o tema do Alex Kidd. Na verdade, 8 pessoas pediram o tema do Alex Kidd, né? Pessoal nostálgico, né? Todo mundo querendo escutar mesmo. Há muito tempo atrás, nós aqui do Nerdrops Games falamos de um joguinho de desenho para o Nintendo Wii, chamado You Draw, ou do inglês Você Desenha. O pessoal criticou, falou que era um acessório inútil, que não sei o que, e eu falei que é um bom estímulo. Vamos pensar, se você tem uma criança e ela lida com a interface do Wii, e você tem poder aquisitivo que as pessoas da Europa, dos Estados Unidos têm, esse jogo não é um investimento muito caro. Vem com uma tablet e a criança vai desenhar. Só que por que que eu tô falando isso de novo? Porque este jogo vendeu 1,2 milhões de cópias. Cara, em 2 meses, Vivaco. Em 2 meses. Onde está o seu Deus agora? Onde está o seu Deus pixelado? Vai ter que subir muito pé de feijão pra achar o seu Deus pixelado. Porque ele não existe. Porque jogos de tablet vendendo 1,2. Eu realmente achei que seria um bom investimento. Mas eu não achei que eles iam me ouvir e levar a sério. Mas sabe por que que vendeu tanto? Por quê? Porque ali, ó, com uma foto de divulgação ali, ó, a galera desenha o cavalo de fogo ali. Bom, eu acho legal. Artisticamente, eu acho legal. Eu comprei o Mario Paint, eu fazia animação no Mario Paint. Pra vocês que não sabem, o pessoal da fábrica de quadrinhos fazia animação no Mario Paint. Gravavam no videocassete. Quem comprou o DVD da fábrica de quadrinhos pode ver isso nos making-offs. Os caras faziam. E os caras estão onde estão hoje por causa desse estímulo. Eu acho um estímulo muito positivo. Eu só acho absurda a quantidade que vendeu. Tem jogo tentando chegar perto disso. Tem jogo muito bom tentando chegar perto disso. Não, mas tudo isso também mostra, Vivaco, porque o Wii já tá aí já no mercado já faz um bom tempo. E o que acontece é aquilo que a gente até comentou no Nedrops passado, em relacionado a jogos justamente para crianças. A criança, ela vai precisar de um jogo que seja um pouco mais leve, que seja mais atraente a interface para ela e que seja mais fácil e que ela não enjoe tão fácil. E esse é um jogo que criança que não gosta de desenhar, de ficar rabiscando, de fazer qualquer coisa. E é que tá, a Wii, ele já vai te trazer essa interface para você fazer isso à vontade. Então, acho que esse que foi o segredo desse jogo, por que que vendeu tudo isso. Agora, sabe o que eu acho que é a falha nesse jogo? Ele não ser da Nintendo. Por um simples fato, pelo que o Giba acabou de falar, a criança vai fazer uma associação positiva com o videogame. Tudo bem, ela vai achar que o videogame, que o Wii dela deixa ela desenhar, mas no caso não é a Nintendo, é a THQ que fez o jogo. O que, que isso quer dizer? Por exemplo, se fosse um Mario Paint pra criança desenhar, animar, ou mesmo subsidiado, como são alguns jogos da Nintendo, o que, que seria isso? A criança ia pensar que toda vez que ela liga o Nintendo Wii, ela ia ter experiências positivas. Lembrando, por mais idiota que você ache isso, lembre o quão bom era achar coisas que você gosta de fazer. Nesse caso, seria desenhar no Wii. O Wii, cara, pra uma criança, sem brincadeira, não tem videogame melhor que o Wii. Você pode falar que seu sobrinho de 8 anos joga GTA, que o fulano de tal joga Halo. Eu conheço crianças assim, conheço crianças que gostam. Mas poder ser artisticamente, jogar com a família, se divertir, cara, infelizmente só o Wii tá fazendo isso. Vivaco, que nem você comentou o Mario Paint, cara, foi a primeira vez que eu mexi com o mouse. Foi no videogame, cara, no Super Nintendo. Pois é. Com o Mario Paint. E a criança aqui, ó, com o Draw, vai estar mexendo a primeira vez com uma tablet, né, ali de desenho. Pode no futuro, é a porta de entrada. Vai que no futuro vira um desenhista magnífico aí, ilustrador, animal. Pois é, ou simplesmente acrescente essa interface no seu computador, sabe? Só pra lidar, pra fazer um desenho ou outro, sabe? Quem tem tablet sabe o quão legal é mexer em uma tablet. Agora imagina que tem uma pra um videogame que você não tem que instalar plugin, falar pro... Olha, quando você clica aqui no Photoshop, você tem que selecionar a ferramenta pra desenhar, pintar a tela de branco, ou criar uma nova camada. Não, a criança vai lá, tá tudo instintivo na cara dela. É tudo iconizado, tudo fácil. Você pode argumentar o que quiser, mas com $350 você monta uma estação de desenho pra uma criança. Pra fazer isso num computador é muito mais dinheiro. É, fora que vocês comentaram isso na época do cash, que é o valor disso. O valor do tablet que tá vendendo no jogo, no Draw. E o valor mesmo, se você for gastar com um tablet, fora a instalação, esse tipo de coisa, num computador é muito mais complicado do que você simplesmente vai lá, conectar, fazer e jogar isso no Wii. Você consegue muito mais liberdade, rápido e, assim, é claro, não tô querendo comprar longe de mim um WeDraw com um Photoshop. Mas é aquela coisa, a interface é mais barata e pra você, principalmente isso pra criança, é muito mais prático. Vamos para o nosso quarto bloco de melodias chiptunescas e já voltamos. Thank you. acabou de tocar aí, chiptune aí do Mega Man 3, indicado aí pelo Easy Nobre. Do HB Dia, né? E também o Epic Sax Guy, versão 8-bits aí pelo MRG, o Matando Robôs Gigantes. Pessoal, bacana. O pessoal pediu aqui, eles me trollaram, né? Pediram uma versão de uma música 8-bits, eles pegaram uma música... divertido, espero que vocês tenham gostado, né? Aqui é assim, cara, a gente faz o que o ouvinte pede, né? The Make vale, né? The Make de música vale. The também. Make vale, tocou a versão pro Guizão, né? Semana Curtubá teve recentemente, foi anunciado aí o PSP2, chamado agora DNGP, e já começou especulações em cima, né, pessoal? Galera aí vendo hardware, vendo funções novas, vendo o próprio modelo aí fazendo frente aí aos novos portáteis. E agora começou a especulação do preço, né? Que o preço é o que manda, né? Só fica maluco aí com o preço. Especulação do preço que manda, não. Quem manda é a especulação dos acessórios que vendem na The Extreme. Quanto vai sair a capinha, quanto vai sair a película. A bateria extra. A bateria extra, o carregador de carro, de celular, ou de dinâmico solar plutônico. Não, e não tem como, né, cara, comprar o portátil sem comprar tudo isso, cara, junto. É não tem, não tem, não tem. Por quê? Depois da geração Piano Black, como a gente estava falando, do Nanocade, que é a geração preto lindo, eu vou chamar de preto lindo, geração preto lindo, que é aquela coisa preta linda que é o acabamento das TVs de LCD de hoje, do primeiro Nintendo DS, né, foi branco, o primeiro preto que saiu era Piano Black. Hoje, se você olhar a sua volta, você vai achar coisas no Piano Black, nada mais é do que a cor do piano de cauda, né? Você olha para aquilo e a última coisa que você quer na sua vida é que arranhe, a última. Mas, quanto tava as especulações? A EEDAR mandou um relatório pro pessoal do joystick.com, que é um site de prestígio, falando, estimando que o preço do PSP2 ou NGP, ou ninguém sabe o nome ainda, mas tem um PlayStation nele, então alguma coisa vai ser PlayStation, estará entre $299 e $349 a versão com Wi-Fi, como é o iPad, né, que tem essa diferenciação da versão com 3G e a versão só com Wi-Fi. Eu acho que vai ser $349. A Sony nunca lança nada barato. É verdade. Eu vou colocar aí minhas fichas aí que vai ser $299 a versão só com Wi-Fi, $349 a versão com Wi-Fi e o GPS e $400 a versão completa também com 3G. Eu acho que pode subir para $449 se ela vier com o Skype instalado, se tiver alguns extras que só a versão 3G tem. É isso que a gente não sabe, se o 3G vai ser só para jogar ou se o 3G vai ser pra fazer ligações, por exemplo. E a Sony, cara, ela já especula o preço, né? Deu uma lida essa semana, desde o início do projeto mesmo. O preço sempre andou junto agora. O preço é a última coisa que eles vão anunciar, né, cara? É isso que fica complicado. Eu vou arriscar que ele vai ter uma interface pra telefone, sim. Eu acho que a Sony não se chama-se Apple pra fazer algo parecido com um iPad e lançar um produto que tem 3G e não é telefone também. É uma especulação minha, eu não sei, eu acho que posso estar errado, mas eu prefiro acreditar na Sony. Mas uma pergunta, eles confirmaram se vai ter Bluetooth como o... Que o único que tinha Bluetooth... Não, vai ter Bluetooth. Vai ter, né? Porque o único que tinha Bluetooth era o PSP Go. O Go. Porque se tiver Bluetooth, basta você comprar um headset Bluetooth e usar ele como telefone. Com comando de voz, a tela vai ser de toque, você pode usar a interface para discar tranquilo. Agora, essa é a especulação. A gente sabe o que a gente quer e o que o videogame é capaz, e a gente sabe como a Sony é péssima em entregar isso, né? Porque estamos com 5 anos de PS3 e nada de cross-game chatting, sabe? A gente não consegue ter função que um netbook que de $99 consegue via Skype. Para de tirar minhas esperanças, vai. Não, eu tô torcendo junto contigo. Eu já falei que eu vou comprar esse videogame. Agora, eu queria perguntar pra vocês o que vocês acharam dessa especulação de preço de por $299. Eu acho que é um meia-lua pra frente soco, assim, um Hadouken na Nintendo relacionado ao 3DS. Meio que aquela coisa assim, tapa na cara. Eu também tenho um portátil a $300. Não sei. Assim, não tô querendo comparar. É claro, um tem uma interface 3D, o outro não, mas... Não sei. Mas eu acho que você tá certo em comparar, porque são duas coisas que fazem coisas diferentes. É como você comparar um iPhone com um iPad. Ambos fazem coisas muito similares, mas tem um diferencial. Cara, eu vi uma pessoa telefonando da Galaxy Tab do Samsung. É patético, sabe? O cara tirar uma interface gigantesca pra usar como telefone. E colocar na orelha, né, o tamanho daquilo, né? É, não, o cara tava com headset, mas é patético, assim. É possível? É, você tá pagando por um plano de dados e telefone? E tranquilo? Vai, mas é estranho. Não dá pra virar e falar, não, é tranquilo. Não, é estranho. No mínimo, é estranho. Agora, eu acho que você tá certo, Giba. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é uma afronta, porque quando a Sony mostrou o PSP1, todos os queixos caíram. A tela era mais brilhante, os gráficos eram mais bonitos, os botões, a pegada, tudo era diferente do DS. Tudo! O DS deu uma surra, mas ela lançou com preço mais alto. Se ela lançar com preço igual, ela já entra na briga do preço. Porque você querer pagar mais, porque lembra como é que foi confuso o começo do PlayStation 3? Ela entrou com um videogame mais caro, que as versões dos jogos eram piores, porque o pessoal não sabia programar ainda. Então, por que que no primeiro ano do PlayStation 3 você compraria um? Só pelos exclusivos. E ainda assim, o pessoal não conseguia entregar a tempo, porque era difícil programar. Não era fácil, não era uma coisa de, ah, meu Deus, tá aqui o jogo que, o mega jogo que eu prometi, tá pronto. Não era possível fazer um negócio desse na época. Então, mas só na hora que a Sony lançar, a gente vai ver se ela aprendeu ou não, né? Com os próprios erros, né, cara? Eu sempre fico com o pé muito atrás da Sony, porque ela nunca manda bem lançamento de equipamento. Nunca, cara. Nunca, mas assim, eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais desse PS3 do que eu vou gostar do Play 3. Não por ser inferior, mas pelo diferencial que a Sony tá trazendo pra ele. É. Sabe? Porque eu tenho mais chance de jogar isso ao vivo com os meus amigos, em alguns ambientes, e poder, pô, eu trabalho, mas eu tenho 2 horas de almoço e não vale a pena voltar pra casa pra almoçar. Dá pra eu assistir um filme em alta definição nele, dá pra eu jogar depois do almoço, ouvir podcast depois do almoço, e é isso. Precisa de um sistema online eficiente, como o PSP tinha de assinar RSS, mas era um pouco confuso, tem que ter uma interface legal. Tem que ter a aba podcast, na minha opinião. Eu acho. E assim, especulando, o que que você, ouvinte, que tá aí ouvindo, o que que você acha que pode ter no PSP2? Que ainda não foi anunciado. Seja uma função via software, como é o PSP que tem Skype e esse não foi anunciado ainda. Seja um headset com microfone para que você use sem precisar de um Bluetooth que precisa carregar, que precisa ter um gasto extra. O que que você acha que o PSP2 ou o NGP pode se beneficiar no mundo atual? E não tô falando para brigar com o iPhone, não tô falando para brigar com o 3DS. O que você, depois que comprar, queria muito que esse hardware fizesse. Falasse assim, poxa, eu quero comprar porque ele faz isso também. Bota aí nos comentários ou manda por e-mail. Vivaco. Diga. Presentinho do Papai Noel. Garantido, né? Esse NGPzinho aí. PSPzinho 2. Presentinho já. Pois é. Presentinho do nosso papai trocinador Noel. Cara, eu acho que a E3 promete, hein? Nossa. E vamos para o próximo bloco de melodias. Thank you. voltando deste bloco, ouvimos... Quem foi que pediu essa música agora? Ai, ai, fui eu. De Zillion aí, né, rapaz? Esse jogo do Zillion, ele gerou o acessório que até hoje eu gostaria de ter. A pistola Zillion. Andar na rua, né, com essa pistola aí, né? Nossa! Sonho de consumo. Lembrando que Zillion também era um desenho animado que, se eu não me engano, passava na Manchete. E se eu não me engano, eu sou muito velho pra lembrar de coisas como Manchete. Ou Zillion. A outra pessoa que pediu a música foi o nosso Guilherme Costa, né? O nosso mosqueteiro engenheiro do Nerd Drops de Games, que pediu o tema do Shinobi. Então foram duas da SEGA seguida, né? E saiu novas imagens da Jill Valentine e do Shumagorá do Marvel vs. Capcom 3. Fora isso, também saiu o vídeo final, o vídeo estendido da apresentação do nosso querido aí Marvel vs. Capcom 3, encerrando aí toda essa junta de notícias com cada vez mais personagens que lançavam e aquela coisa. Essa saga, né, praticamente. Foi uma saga que acompanhou desde o Nerd Drops de Games 1 e foi indo até a gente especulando, ah, mas qual? Ah, não, eu queria o Coisa. Ah, não, eu queria o Surfista Prateado. Bem, erramos agora feio, esperar... hein? Erramos feio, não acertamos ninguém do final. Vou te falar, eu queria, mas não rolou. Ou então, não sei, né? Talvez, quem sabe, eles não vão lançar o resto aí em DLC ou vão parar por aí. Eu acho que não, acho que eles não vão parar por aí, não. É, eu também acho que não, mas pelo menos você ganhou a sua X-23, né? E eu ganhei o meu Deadpool, que eram os personagens que eu realmente queria ver. Sim, exatamente. Pra mim, já a X-23 já tá valendo muito a pena e a minha edição de colecionador chega aí no final do mês de fevereiro. Eu vou confessar que eu achei a abertura uma bosta. Eu achei aquela cena do Hagar com a Felícia durou tempo demais. E eu vou acrescentar um bônus. Acabei de achar esse bônus. Meu Deus do céu. Quem não ri disso... não é humano. Eu vou até considerar a imagem da semana, que o nome da imagem é Nós Desejaríamos Que o Hagar Conseguisse Fazer Isso no Marvel vs. Capcom 3. Eu vou botar o link aqui pra vocês, que é o Hagar dando um pilão no Galactus. Nossa. A cara do Hagar é ótima. E também de bônus lá embaixo tem uma que é o Coisa versus o Chris Redfield, né? Lá embaixo, que seria... como seria socar o Coisa, né? Eu acho que seria bem, bem injusto, mas o Galactus tomando o pilão do Hagar é sensacional. Fantástico, né, cara? Agora, vamos concordar, né? Se alguém é capaz de dar um pilão no Galactus, é o Hagar. Acho que o Hulk não tem as bolas que o Hagar tem. O Hagar é o cara que sai do gabinete do prefeito pra bater em gangue, cara. Cara, o cara fala, tá tudo errado, velho. Eu tenho que resolver essa treta aí. Eu vou fazer política com as minhas próprias mãos. O cara usa suspensório, cara. Suspensório, né? Um suspensório transverso. É mono suspensório. Mono suspensório. O mono suspensório de Hagar. Animal, cara. Nossa, cara, eu lembro quando eu jogava isso. Esse foi o Nerd Drops de Games, número 13, pra dar sorte pra vocês. Ou o Nerd Drops News Game Radio, número 1. Intercalando notícias com as músicas, pra você não ficar com um programa muito curto e não ficar sem sua dose de notícia pixelada semanal. Aqui comigo esteve o Giba. Galera, um abraço pixelado. Um abraço pixelado também pro meu amigo Renato Carriço, que fez aniversário essa semana e que ele fez uma tatuagem invejável. Ele fez no braço direito dele, na mesma parte, ele fez o Mario, o Sonic, o Link, o Ryu, do Breath of Fire, e terminou agora, hoje, no dia da gravação, o Mega Man. Um abraço pra ele, um abraço pra todo mundo. Mandem e-mail pra gente no nerdrops@nerdrops.com.br, no nerdrops@gmail.com, e mandem aí comentários aí no post. E é isso aí, um abraço, gente. E direto do Subcontrollers, Rubens, esse cara é um cavalheiro. E aí, pessoal, finalizando aí um cast bacana aqui, cheio de tunes 8-bits aí pro pessoal ficar de nostálgico. Foi a palavra da gravação pra mim. E fica uma dica aí só, galera, aí lá no Subcontrollers tá rolando uma pesquisa. Quem puder dar uma entrada, dar uma respondida lá, ajudar esse universo gamer aí. Valeu aí. Vamos ajudar, que estamos todos juntos nesse universo gamer. Eu sou o Vivaco, um abraço pixelado pra você. Fiquem com a escolha do Tato Tarkando We Are Geeks com Why Air Kung Fu, ou o velho joguinho de Kung Fu do fliperama, também do Nintendinho. E a minha escolha, DuckTales Moon, ou a fase da lua. Capcom, tá na hora de refazer esse DuckTales, hein? Meu Deus do céu, o jogo jogão.